Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa aqui pela Radinho FM. Esse é o quarto, essa é a quarta edição do programa, se não me engano, acho que sim. E hoje é 8 de outubro de 2016, um sábado, muito bonito por sinal. E hoje é véspera do aniversário desse que vos fala. Eu sou o Rei Arthur, muito prazer. Mas essas questõezinhas a gente não vai colocar aqui, porque são coisas que ficam nas entrelinhas mesmo, né, naturalmente. E nosso objetivo aqui, afinal, é passar conteúdo, informação e conhecimento para vocês através de música, e música é a melhor das artes. Existe um material que eu uso para dar aula, né? Que de um compositor da metade do século passado chamado Henri Bourreau, que diz que a vida e o movimento se confundem na arte mais que em qualquer outra parte, e na música mais que em qualquer outra arte. Então eu acho que isso serve como motivação para nós aqui, né? Essa edição do programa, de qualquer maneira, tá especialíssima, para variar. Eu preparei umas coisas muito boas aqui durante a semana. Como vocês sabem, Prediletas da Casa é um programa que segue essa lógica. Eu ouço todos os discos, assim, e depois dessa digestão eu separo algumas coisas que são mais relevantes, assim, e coloco aqui para vocês ouvirem, né? A edição de hoje tá muito efervescente, digamos assim. Tem novidades, tem lançamento. E tem muita coisa aqui que vocês vão gostar muito. A gente começa com Anna Homler e a faixa Etche, com a participação de Steve Mosher. É um disco de 1982. Deixa eu conferir aqui um minutinho. 92. Mas eu acho que a gravação. 92 é a. É o lançamento, talvez, do CD, assim. Mas eu acho que é anos 80. Esse disco aqui é gravado nos anos 80 mesmo. É um som. Aqui, recorded 1985, tá? Música eletrônica com vocal feminino, bonitinho e tal, que faz parte da cena musical de Los Angeles da época e blá blá blá. Do underground Los Angelino, né? E por enquanto é isso. Espero que gostem, daqui a pouco a gente volta com mais. Prediletos da casa, não saia daí.

Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, estamos de volta. A gente foi de Anna Hummler com It, de um disco de 1985. O nome desse disco é Toyasadito. Tá escrito assim. Tá, e agora, como eu disse no começo do programa, a gente tem lançamento nessa edição do programa, né? E Frank Zappa, grande gênio imortal Frank Zappa, que todo ano volta através de lançamentos póstumos, obviamente, né? Porque ele faleceu. E esse ano parece que lançaram 3 discos do Frank Zappa. Um é a continuação do Road Tapes, um outro que eu esqueci agora, e esse Zappa for President, que é uma coletânea de coisas que o Zappa já gravou, mas com versões inéditas. E eu escolhi aqui uma faixa chamada America Goes Home, né? Que é uma versão exclusiva com vocais. Os vocais do Napoleon Murphy Brock, que era um vocalista e saxofonista, flautista e dançarino e performer, grande artista que acompanhava o Zappa na década de 70. E essa faixa, na real, a original é de um disco chamado Civilization Phase 3, que é de 94, ano que o Zappa morreu, por acaso. Não, ele morreu em 93, na verdade. E esse disco... é difícil falar de discos preferidos do Zappa, né? Cada fase é uma coisa diferente, mas acho que esse Civilization Phase 3 seria o meu disco preferido do Zappa, se fosse, né? Então eu vou botar aqui para vocês ouvirem America Goes Home, essa versão inédita com um vocal acrescentado de Napoleon Murphy Brock. E na sequência a gente ouve a versão original do Civilization Phase 3, que é lá de 94, pra vocês sacarem aí as diferenças dessas duas versões, tá legal? O que mais que eu tenho pra falar desse disco? Esse disco Zappa for President, obviamente, é um disco coletânea com um conteúdo político, né? Assim como muita coisa que o Zappa já fez, quando não era político, era satírico, mas sempre teve esse cunho político, né? Não no sentido de criar uma coisa, de produzir uma coisa, porque só o fato de produzir já é político, né? Mas no próprio conteúdo da coisa em si, tá bom? Vamos de Frank Zappa então, America Goes Home, e depois mais Frank Zappa com America, e depois voltamos para falar mais abobrinhas para vocês, não sai daí! It must not survive those dreadful creators, those uprising natives. They make us remember they cause us such grief. My holy disease is the only relief. I looked into the Bible, yes, and so I'm liable for guilt to apply. Those dreadful creations have all got to die. Thank you. Bicicletas da casa? In every way. Bicicletas da casa? Oi. Estamos de volta com o programa Prediletas da Casa aqui na Radinho FM. E lembrando que se você ainda não curtiu a página da Radinho FM no Facebook, você está perdendo seu tempo, porque é lá onde a gente se... Lá é um canal de informação também, não só aqui na rádio, né? E também porque você pode ficar por dentro dos horários dos programas. Aqui a gente já tem alguns programas que já estão começando a se desenvolverem mais e irem ao ar. Tipo o programa da Bruna, que foi ao ar quarta-feira passada, estreou semana passada, né? O programa do Tritão também, o programa do Eduardo. Respectivamente, o Som, que é um programa de jazz da Bruna. O Estado de Graça, que é o programa de música religiosa do Tritão. E o Meu Pink no Teu Floyd, que é um programa sobre Pink Floyd, que eu faço com Edward Floyd, às segundas-feiras. Mas, enfim, você curtindo a página, você fica por dentro de todos esses horários na semana, né? E tem as reprises também, que são esporádicas diariamente aqui no Radinho. E à medida que forem entrando programas, colaboradores e mais programas e programas, as reprises vão ficando menos esporádicas. Então talvez você perceba no começo agora que repete muito os programas, isso é comum. Mas com o decorrer do tempo vai repetindo menos. Agora a gente vai tocar um som chamado Take Your Clothes Off, de Jalopy, né, de um disco chamado Owner's Manual, de 1997, um disco americano. E não tenho muito o que dizer, acho que o som fala por si só, como sempre. E acho que é isso. Vamos lembrar de alguma coisa, eu interfiro no meio da música. Não, tô brincando. Evidentemente que não farei isso mais. E parece que eu não tô dando mais aquelas ratas, né, catastróficas que eu dava nas edições passadas do programa. Enfim, tô pegando o jeito disso aqui. E vamos de som, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Dinho. Thank you. Dinho. Dinho. Dinho. Radinho, uma odisseia musical. Da casa in every way. Prediletas da casa. Estamos de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho FM. E agora a gente vai ouvir uma coisa muito boa chamada Rascal Reporters. São dois multi-instrumentistas que gravaram dois discos, na verdade são demo tapes, né? Uma em 1980 e uma em 1981, que tem um trabalho muito exuberante, muito dinâmico, né? Com experimentações de teclados, sintetizadores e instrumentos de sopro, elétricos, acústicos, guitarras e tudo mais, né? Sem mais delongas, vamos de Freaks Obscure. Não é esse o nome da música, esse é o nome do disco que a gente nem vai ouvir aqui. O nome da música é... já falei, Cure for Prohibition. Não falei. O nome do álbum é The Freaks Obscure, de 1980. É muito legal, vocês vão gostar muito. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Radinho. Dinho. Dinho. Make love the scales of worn off women's and smiles. seen the family trait could not be cured. If everybody welcomes war, the knowledge is the freak obscure. In every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho. E infelizmente estamos chegando no fim do programa. Ah, mas ainda falta 40 minutos, 20 minutos para acabar o programa. Tá, mas essa música que eu preparei aqui para vocês tem 20 minutos, exatamente. Então eu vou falar menos agora pra gente dar tempo de ouvir, né? É uma música de Richard Wanfried, chamada Rich Meets Max. É de um disco... Um minutinho, que eu me perdi aqui todo. De um disco de 1984, alemão, chamado Megatone. E, na verdade, esse Richard Wanfried é um pseudônimo que o Klaus Schulze usa, ou Schulze, né? E ele gravou 7 discos de 79 até 97. E esse disco aqui, pelo que consta, é mais comercial, mais acessível do que, assim, comparando com as outras coisas que ele fez, né? Não que seja mesmo acessível, mas eu acho que é assim. E eu escolhi essa faixa e fecha o disco. É um disco de 3 faixas. Instrumental, é muito bom, e vamos de som. E semana que vem a gente volta com mais Prediletas da Casa. Espero que gostem. Curtam a página no Facebook pra ficar por dentro das novidades e tudo mais. Sorteios, surpresinhas, né? E uma boa semana pra vocês, um feliz aniversário pra mim, que eu vou fazer aniversário amanhã, dia 9 de outubro, dia que John Lennon nasceu, dia que J. Harvey nasceu. E o filho do John Lennon também é de 9 de outubro. E é isso aí, tchau pra vocês. Semana que vem a gente volta. Logo mais tem mais. Até! Tadinho. Dinho. Dinho. We'll be right back. Radinho, uma odisseia musical. Prediletas da casa in every way. Prediletas da casa.